Bate o play, dá uma atenção. A dramatologia do gueto suspeito em ação. A reação de quem tá de Glock 380. Na busca das melhoras, o batimento aumenta. Tem os que enfrenta, baú lotado às 5 da madruga. Vida dura, procura estrutura, Deus ajuda. Promotor acusa sem dó, caneta veredíssimo. Tem que fazer uma de fugir antes de ir pro presídio. Piruleta do louco, pra não passar sufoco. Criminoso com os torros, boleia, cabo de osso. Situações imprevisíveis da zona norte. Entrou na precisão, no assalto de esporte. Vida de berro, canguru da Disneyland. Garota de Ipanema e espírito de Havaiana. Estamos simples, descendente de Osama. É o bonde do Osama, Zedek, exprime de Roma. Cobra postura e também dá valor na grana. Veneno é mato, tranquilidade é cama. Nenhum reflexo do espelho te ama. Tortura de maltrato, bate palma pra cigana. Mais foragido do que os love de semana. Descendo pra Floripa, gasto pouca grana. Dinheiro na sua família no jet. Amigo estruturado pra ganhar no 5-7. Tu bem diz que essa porra aqui é o teste. Tonelada de verde, cruzado é zona leste. Ó meu Deus, mas vamos atingir de jet. Tentar que não foi fácil, tempo passa, a gente cresce. Mas na cadeia, mas saudade tá quebrada. O crime é elegante, ilumina a madrugada. O bode te põe na celeira. Toca pagodinha, não tá bem na geladeira. Fechou e não falou besteira. Só pra constar, tem cocaína na geladeira. E pelas ruas do Graja, moleque na biqueira. É o reflexo periférico, é a presa. Muitos são esquecidos por aqui. Educação sucateada, e daí? Uma lousa verde, saliva e giz. Tecnologia ultrapassada que cê diz. Tá na hora de mudar, o foda é contar com a sorte. Mostrar que somos fechamento forte. Com disposição e organismo de um ciborgue. Sem rabilar, baixar a cabeça cê não pode. Tem um otário que acha que a solução é Bolsonaro. É claro, é chato, é fraco vendo alienados. Prefiro fazer rap, tá ligado? Sou família ML, sempre inspirado. Trovei o mano Flé e o Samu no Capão. Aqui em Sampa, Zona Sul, satisfação. Sempre admirei a correria dos irmãos. Aí família, tamo juntão. Sem crise, o beat na MPC, não duvide. Batendo forte, explosão de dinamite. O flow tem pra vender ou distribuir de brinde. Eu sou mais um louco, que tá no time. Yeah, yeah. Sou mais um louco, que tá no time. Só, deixa me dizer, mano, flat, bitch, assim que é, hey, salve, salve, SP, Londrina, conexão. Mas era menor de idade, cantava rap de baiquinha nos eventos ou patinete. Não esquece, então abraça, que é de graça, para de graça, não se faça, assim cotidiano. É uma farsa, né massa? E o povo taca fogo na bagaça, e basta. Viajava no DJ que animava a festa. Trombei com mano feio, meu clientinho em mim na testa. Meu cérebro foi jogar pra reta. Fronteira do crime me emprestou a bicicleta. E a fé acreditar impossível. Otário queima o filme, não trocou meu fusível. Os melhores nadadores também morrem afogados. Melhores cavaleiros já caiu do cavalo. Melhores nadadores já morreu afogado. E os melhores cavaleiros vão cair do cavalo. É. Salve, salve. É, irmão, a vitória vem das melhores batalhas. Por isso não reclame das adversidades da vida. Quem sou eu? Alegria de quem me ama, a tristeza de quem me odeia. É a ocupação de quem inveja. Só, mano, vitória.